Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Lequinho e por muito tempo eu fui o easter egg do Banco de Cérebros. Eu era o personagem secreto disso aí. Exatamente. Era um do Banco de Cérebros originais, que ninguém sabia que era original, mas era, né? Tipo, tava sempre lá. Eu participei do primeiro, cara. Participou do primeiro, o primeiro que não é o primeiro. Eu participei do primeiro e eu já fui membro, e aí eu ia escrever um texto, não escrevi, agora eu tô pra escrever outro que eu ainda não escrevi também. E aí, pessoal, aqui é o Guzang do Assopra Fitas, e hoje estamos muito louco aqui gravando esse podcast. Obrigado aí pelo convite, Lequinho e Rafa. É nós do Banco de Cérebros. Bom nome, aliás. Muito bom nome. Valeu, rapaz. Olha, tipo, ele gostou do nome, olha. Olha aí, gostei, bem legal. E aqui é o Rafael Tequen, host desse podcast, e eu já avistei o pé grande do GTA San Andreas aqui na minha cidade. Meu Jesus. Eita, pois é. Porra. Eu já avistei também, minha bisavó era o pé grande. Acho que contando com ele, são 4 habitantes na minha cidade agora. Eu acho mais que justo. Mas enfim, pessoal, começamos mais um podcast Banco de Cérebros. Estou aqui com o Lequinho e o Guzango do Assopra Fitas, e nós vamos falar sobre lendas e mitos dos games. É por isso que nós chamamos aqui o Lequinho, que é um grande especialista de games do Banco de Cérebros. Como já disse, era um easter egg antes e agora não é mais. Não sou, graças a Deus. Exatamente. Deixei sair dessa fase, sair dessa vida. Exatamente, estamos aqui com o Guzang, youtuber. Tem um canal só pra fitas, né, Guzang? É, um canal muito louco aí. Eu faço uns vídeos lá de história dos games, falo de um monte de coisa. Um monte de coisa que nem eu sei o que eu falo naquele canal lá, mas é um monte de coisa, não é verdade? Exatamente, é ótimo canal, recomendo pra galera aí. Galera, eu acho que a gente podia começar, que é a lenda da fita do Majora's Mask, da fita amaldiçoada. Essa aí é cabulosa. Exatamente, do Ben. E engraçado que, tipo, eu até hoje não joguei Majora's Mask justamente por causa disso. É, esse moço sem cabeça é nada perto disso, meu Deus. Eu lembro uma vez que eu tava pesquisando sobre creepypasta pra um trabalho de escola. Acredite ou não, já fiz trabalho de escola sobre creepypasta. E eu não sei o que é isso. Por isso que eu saí daquela. Creepypasta é tipo uma história de terror envolvendo. Eu não sei como explicar o que é uma creepypasta. Eu já fiz o trabalho há muito tempo, então esqueci. Ah, tá. Eu lembro de ter visto isso aí, exclusivo, eu fiquei com muito medo. Estou com medo agora. Quero falar sobre isso. O Majora's Mask em si já é um jogo puta assustador, né? Porque ele tem um clima mó sombrio. É um jogo bem diferente. É um jogo bem diabólico, assim, é um jogo bem doentão. E principalmente por causa disso, essas lendas acabam ficando mais aterrorizantes justamente por isso, porque o jogo em si já é amedrontador. E aí você coloca uma lenda, você coloca um bem lá, então é muito fácil deixar o Majora's Mask mais assustador ainda, entendeu? Exatamente, a lenda diz que um jovem, ele foi numa locadora, se não me engano, comprar uma fita, e ele comprou o Majora's Mask, né? Só que, tipo, a fita era toda estranha. Acho que só tinha um nome, inclusive, sabe? Presa numa fita. Uma fita. Isso chama de metalinguagem. Exatamente. Isso se chama A Origem, meu querido. Dirigido por Christopher Nolan. Não, uma fita numa fita se chama Game Genie, mano. Manda. Isso é uma fita numa fita. Exatamente, cara. E aí, ele foi, levou a fita pra casa e ele descobriu que tinha um save com o nome Ben. Ele foi jogar esse save e de repente aparecia sempre o menino. O bem do Lost. Pode ser. Achei que alguém que assistia Lost aqui ia achar engraçado. E aí ele foi jogar esse save, só que sempre aparecia um menininho, se eu não me engano, e matava ele. E depois é aquela velha história onde o cara se dá mal. É tipo o Clube do Terror, né? É uma saudade. Ei, meu amigo, seja perseguido por toda a galera de carecas do mundo! Bizarro, cara, bizarro. Eu sempre tive medo desse jogo, de jogar por causa dessa lenda aí. Eu, sei lá, fico meio com o pé atrás. Sim, ele é mó bizarrão, né, se eu for parar pra pensar. Diferente do... Tá certo que eu tinha medo do Mario 64, né? Por quê, cara? Porque uma vez eu tava jogando, apareceu uma bola gigantesca e me acertou, sendo que ela não era pra estar naquele lugar. Isso já aconteceu na educação física comigo. Não era pra a bola acertar. Não era pra bola, tá ligado? Já aconteceu alguma coisa bizarra com você, ô Lequinho? Eu lembro uma vez que eu tava na casa do meu primo, eu fiquei assaz assustado. E realmente fazia parte do jogo, mas eu assustei mesmo assim, achei que eu tinha, sei lá, quebrado o videogame. Mas é porque eu tava jogando o Arkham Asylum, tem uma parte que eu acho que o Batman tá alucinando, eu não lembro muito bem. E de repente você troca, você tá controlando o Coringa e o Batman tá na cadeira. Tipo, o jogo fecha e aí ele volta meio que do começo. E aí você entra na campanha e é o começo da campanha, só que você controlando o Coringa e com o Batman na cadeira. É muito bizarro, assim, mas eu fiquei meio assustado na hora. Falei, isso aqui aconteceu com você? Isso é normal? Ô, Guzeg, aconteceu alguma coisa bizarra, assim, com você? Em game, jogando, assim? Quando eu jogava muito no computador, eu não lembro... Não era exatamente um jogo. Acontecia isso com vários jogos. Tipo, eu tava jogando no meu PC e travava tudo. Tipo, congelava o computador. Mas o bizarro disso tudo é que quando eu tirava o computador da tomada, a imagem continuava na tela. Caraca! Me deixava muito assustado. Você foi na benzedeira, cara? Mano, e é que era aqueles... A única explicação até hoje que eu vejo é que é aqueles monitor de tubo. Então eles têm uma certa carga elétrica depois que se desliga ele da tomada também. Então, eu acho que é isso. Mas, nossa, era muito aterrorizante. Eu tinha, sei lá, uns 13 anos, 12. Isso acontecia quando tava jogando GTA, quando tava jogando emulador. Acontecia isso, eu me cagava, mano. Eu achava que era o diabo o entrando. Tacava o monitor na parede, né, cara? E nessas épocas, eu tinha muito medo também dessas coisas de espírito e tal. É, foi uma fase, entendeu? Esses monitores antigos tinham um negócio pra tirar estática, inclusive. Acho que deve ter sido isso mesmo. É bizarro. Os monitores de computador, se você colocasse o braço assim, ele levantava os pelinhos também? É, levantava. Sim. Porque eu fazia isso aí com a minha TV. Eu faço até hoje. Tanto que se você passasse a mão na estática do monitor e colocasse a mão no mouse, isso você levava um choquinho. Caraca. Diversão, esquece o jogo. Exatamente. Cara, falando em monitor, quem nunca ouviu que o videogame estraga a televisão? Cara, meus pais sempre falavam isso, sabe? Não deixava jogar Super Nintendo na TV porque acabava com a TV. É, a TV do quarto da minha avó queimou e tinha um Super Nintendo. Inclusive, eu tava jogando Mario, Super Mario World nela quando queimou. Ô, louco. E ficou a imagem na tela? Ficou. Legal, hein? Ficou antes de eu desligar, porque explodi, mas ficou. Mas isso daí é porque as TVs eram as antigas mesmo, de tubo, elas podiam queimar, né, com o videogame, né? Se eu não me engano, é especificamente o Atari que fazia isso. Que o Atari, sabe, ele é meio estático, sabe? Então você fica mexendo mais ou menos algumas coisas e as cores são muito fortes, então isso que devia foder com a TV, né? Eu sempre achei que isso era mentira, eu sempre ignorei. Quando fala de lenda, o mito, automaticamente todo mundo lembra do quê? De GTA, GTA San Andreas em específico. Porque aquele jogo lá tem muito mito. Tem muita coisa que acontece, que realmente foi feito pelos produtores, tipo aquele carro fantasma, aquele NPC que se joga. Mas o pessoal criou muita coisa, criou muito mito e criou mods que modificavam e pá, e deixavam o jogo umas paradas. E isso meio que criou um negócio geral, assim, que o jogo tem muito mistério. Cara, eu acho que o GTA San Andreas é o jogo com mais variações piratas do universo. Assim. Cara, o que tem... Não, e até hoje, velho, tipo, quando saiu o GTA V, tem selfie no jogo agora, né? É, tipo, é uma coisa... Mas tem uma das lendas, assim, que do GTA San Andreas, que tem, além do pé grande que eu citei na minha introdução, é a da mãe do CJ. Toda meia-noite ou uma hora da manhã, se você fosse na casa do CJ, teoricamente apareceria a mãe dele andando lá, um fantasma. Sim. Mito muito famoso. Mas é algo que não existe, correto? Exatamente, não existe. Isso aí foi criado só depois como... Modificação só. Pé grande também, se não me engano, não existe. Os carros fantasmas, sim. Que até as pessoas... Algumas pessoas acham que não, mas... Dependendo da área que você for, é capaz de você achar alguns carros fantasmas andando, assim. E por que isso explodiu no GTA San Andreas? Porque o GTA San Andreas trouxe com ele essa parada da área rural. Essa parada de florestas. Então, começou muito nele esse tipo de coisa por causa disso, porque GTA sempre foi open world, ok, mundo aberto, porém o GTA San Andreas expandiu além da cidade, aí tinha montanhas e aquele clima da floresta, aquele clima sombrio das cavernas, e foi isso que gerou tudo que gerou, entendeu? Continuando nesse negócio de lendas bizarras de jogos, eu lembrei de um treco da época que eu jogava Minecraft, eu tava procurando pro podcast. Vocês lembram do Herobrine, cara? Eu não sei se alguém aqui chegou a jogar Minecraft, mas... Lembro. Cara, eu cagava de medo daquela merda aparecer. É legal, assim, sabe, que, tipo, quando eu jogava, citaram uma vez, e citaram como se fosse um irmão do criador do Minecraft. É, que tinha morrido. Tinha morrido, e ele, pra homenagear o cara, que grande homenagem, né, colocou... Homenagem aqui, de merda, né? Exatamente, eu vou colocar um fantasma do meu irmão no jogo. Toda vez que a pessoa estiver jogando, o fantasma vai atacar a pessoa, ela vai perder todos os itens e pronto, tipo, que legal. O irmão está orgulhoso no caixão. Exatamente. Mas, ó, esse negócio do Herobrine, se fala, é louco porque eu comecei a jogar, quando eu jogava Minecraft, eu já joguei muito Minecraft, eu comecei a jogar na versão 1.3, isso foi em 2013, que eu tava, não, aliás, 2012, eu tava no terceiro ano do ensino médio, inclusive Minecraft atrapalhou muito os meus estudos, o meu vestibular, o Minecraft fudeu, porque eu jogava muito online, mas enfim, tinha essa lenda do Herobrine. E só que eu não acreditava, porque eu nunca tinha visto e eu já tinha, tipo, manjava que o pessoal criava essas coisas pra assustar mais a criançada. Sim. Mas aí chegou na versão 1.5 do jogo, num update, ou 1.4, eu não lembro, que você sabe que no launcher do Minecraft, toda vez que dá o update, tem uma lista de... Sim. Apareceu, né? Removed. Apareceu. Removed Herobrine. Aí eu falei, puta, mano, então realmente tinha. Mas até hoje eu penso que isso aí também foi uma zoeira da equipe, que esse personagem nunca existiu, mano, no jogo. Sei lá, eu nunca vi ele e, enfim. Se visse também, fudeu. Se eu não vi, não existiu. Ah, mano, eu já morri de medo das aranhas. Eu tinha, nossa... do clipe. Foda-se o Herobrine, tá ligado? Cara, eu vou ser sincero, eu jogo Minecraft sem monstro nenhum. É uma boa. Nossa, e nessas primeiras versões do Minecraft era muito escuro o jogo, mano. Muito escuro era. Mesmo. Era. Você tinha que aumentar o brilho na placa de vídeo, no painel da NVIDIA, pra conseguir enxergar o jogo. Nossa, e tinha poucos recursos também, né, cara? E mais difícil. Era um jogo muito mais dark. Tanto que se criou esse negócio do Herobrine e tal. Hoje em dia já não tem mais graça, porque tem até dragão naquela porra, tem tudo. Então, tipo, tem tudo. Já virou uma parada fantasiosa pra caralho. Antigamente não era tão fantasiosa assim, tipo, você faz, como que não é fantasiosa, mano, tem uns blocos que vai colocando, não, mas em questão de assombrações, essas coisas, em questão de outros mundos interagindo. Era um jogo muito mais solitário, né, cara? Você jogava, tipo, 3 da manhã com um quarto escuro sozinho, porque... Credo, eu tô assustado aqui, eu joguei na fase coloridinha já. Saudades. Era meio cabuloso. Tem uma lenda que eu acho interessante, que é a do Polybius, que é tipo como se fosse um fliperama, que o jogo, inclusive tem vídeos do jogo, que eu vou colocar aí no post, que ele é todo bizarro assim, sabe? Ele é como se fosse uma viagem de ácido. Quando tudo começou a girar. Com vários e vários efeitos passando na tela, cores, é como se fosse aquele episódio lá do Pokémon que foi banido. Eita. E a parte, e esse fliperama diziam que quando a pessoa jogava, ela começava a ficar com transtornos, começava a ficar depressiva e tudo mais, e podia levar até o suicídio. Caralho, mano. É, pois é. Diziam, engraçado que eles diziam que sempre, pelo menos umas 2 vezes por semana, apareciam uns caras, sobretudo pretos, sabe? De óculos escuros, pra poder analisar o fliperama. Porque, de acordo com eles, era um experimento da CIA, do governo americano. Cara, é tipo uma loucura toda. É, sempre quando rola, começa um boato, aí o pessoal sempre aumenta. Não, eu vi acontecer e muito melhor, cara. O cara fez tal jeito, não sei o quê. É, meu amigo vivia falando que tinha visto um fantasma, acho que era num rio do GTA, não sei. Mas ele jurava de pé junto que tinha visto. É legal que ninguém nunca consegue comprovar, né? Não, a câmera do meu celular travou, minha TV pifou, mano. E eu lembro uma coisa muito engraçada nessa época do GTA San Andreas. Tava aqui na 87ª série. A gente foi na casa de um amigo que tinha esse jogo, que tinha o GTA e o Play 2. Só que esse meu amigo era muito mais cagão que a gente. Ele era mó evangélico e tinha mó medo de demônios, coisas, tá ligado? Aí a gente começou a mostrar pra ele alguns easter eggs do GTA. Tipo, tem algumas partes que tem aqueles quadros dos OVNIs, tá ligado? Que tem. Tem também alguns quadros, acho que de Nossa Senhora Aparecida. Tem umas paradas assim, mano. Caralho. E o cara ficou muito assustado. Ele, tipo, ele desligou o videogame e falou que nunca mais ia jogar. Ele ficou muito encabulado com aquela porra. Foi orar, né? A gente mostrou pra ele, eu lembro até hoje, ele ficou cagado de medo, mano. Moleque segurando a cruz na frente da TV, assim, enquanto ele jogava. Pense bem. Pois um dia vamos nos encontrar. Vocês mostraram pra ele os corpos no deserto? Lá na Área 51. É, exatamente. Esse aí é bem massa. voltando ao Nintendo 64, que inclusive foi o console que eu tive. Aliás, por isso daí vem o medo de Super Mario 64, porque eu tinha medo da fase de água, né? Da fase do... Mas enfim, isso não vem ao caso. Tem uma lenda do Mario 64 que era possível jogar com o Luigi. Mas isso é uma coisa velha, assim. Todo mundo achava que, não, pode jogar com o Luigi. Afinal, o jogo só tinha o Mario. Mas tinha um escrito numa... Se não me engano, acho que era na parte dos fantasmas. Que na fonte estava escrito, L is real. Acho que 2407, algo desse tipo, e as pessoas falavam, o Luigi é real, dá pra jogar com ele. Eu acho que é uma boa lenda dos videogames, até porque eu sempre achei o Luigi mais legal que o Mario. O Luigi é um cara tão gente boa, cara, ele tá sempre ajudando o irmão dele lá, ele não sabe cuidar da própria esposa e ele tá lá ajudando. Eu sempre achei o Luigi mais legal. Essa é uma lenda também que, pode ser interpretada de várias maneiras, né? Porque a pessoa pode ler tanto L is real de Luigi é real, como a Lucifer é real. Então, ela pode pensar... Meu Deus! Meu Deus! Pois é, ela pode pensar de várias... Porra! Aí eu acho que já vai pra outros níveis e tudo mais. O amigo do Guzang com certeza ia adorar jogar esse jogo. O Mario, ele tem muito esse aspecto infantil, assim. Então, quando você cria lendas e envolve, por exemplo, demônios e tal, fica mais assustador, porque é uma parada infantil. É tipo a Xuxa, tá ligado? A Xuxa faz show pra criança e tem pacto com o diabo. É tipo isso, entendeu? Fofão. É um punhal. Une os dois extremos, fica muito melhor. Você tem um extremo infantil e o outro extremo o capeta, entendeu? E é isso que é a parada legal. Os easter eggs mais legais que eu já vi, pelo menos que eu pude jogar assim, foram os do Batman Arkham City, cara. Acho que é um dos jogos que tem mais easter eggs de todos, é um dos meus jogos favoritos de sempre. Tem o easter egg do Ra's al Ghul, que quando no final do jogo você tem uma luta com o Ra's al Ghul e ele tenta te matar, só que ele acaba morrendo e se matando. Quando você volta lá, depois de um tempo no jogo, o corpo dele não tá mais lá e a espada que ele tinha usado pra te matar tá, fincada no chão, então ele não morreu, tá ligado? Tem várias coisas, assim, nesse jogo. Você encontra personagens, acho que o Silêncio você encontra nesse jogo também. É um personagem de merda, mas... E alguém me contou, quando eu era criança, que jogar videogame depois de almoçar dava merda. Deixava a boca torta, o olho quadrado. Minha avó falava que não fazia bem jogar. Só porque ela queria assistir o jornal, cara. Sempre quando tinha almoço em família, eu e meu primo saía da mesa e ia jogar. E minha avó falava, você não pode fazer isso. E ela sempre contava uma história assim, que tinha uma amiga dela que almoçou e foi costurar e morreu. Mas ela morreu do que? Uma bala perdida. O que isso tem a ver? Nada, mas ela morreu, tá vendo? O que tem a ver é que você não pode almoçar e se esforçar ou ir pensar, sei lá. Exatamente. Você morre, entendeu? Tem essa coisa. É lenda, mito? Eu não sei. Mas os fóruns, antigamente, os fóruns hoje eles até perderam a força, mas antigamente tinham muitos fóruns de games e sempre aparecia uma história meio bizarra, né? Essa mesma aí que eu contei no começo, que foi a do Majora's Mask, começou num fórum, né? E aí o cara botava vídeo e várias outras coisas. E tem uma história do garoto que uma vez ele foi... como ele próprio diz, tocar uma sanfona. Por falar nisso, olha os meus pelos que cresceram e engrossaram. Que beleza. E destruiu o Dreamcast dele, porque ele não conseguiu mirar e acertou o Dreamcast dele. Que gênio. Zoou tudo. Gênio. Mas a pergunta é, ele estava tocando uma sanfona. Para quê, né, cara? Pois é, né, cara? Ou talvez pro jogo, né? Agora. Mas qual jogo? Bomberman? Dreamcast foi um console muito oculto aqui no Brasil, principalmente pelo Play 2. Mano, a única vez que eu vi um Dreamcast de perto foi lá na casa do Wilson. Mas, na época, nunca vi um Dreamcast. Meu primo tinha um e ele era, ele era viciado no Dreamcast. Ele trocou o Play 1 que ele tinha no Dreamcast. E aí ele tinha House of Dead, ele tinha um monte de jogos. O Dreamcast tinha alguns exclusivos bem legais. Tinha um dos melhores jogos do Dreamcast, inclusive entrando nesse clima demoníaco aí, é o Spawn, tá ligado? Spawn, o Soldado do Inferno, que tinha o filme. O jogo do Spawn pro Dreamcast é muito legal. Tem o do Play 2 também que é legal, mas esse do Dreamcast é tipo Quake 3 Arena, é nesse estilo, é bem massa. Será que foi esse que eu joguei? Eu lembro de ter jogado um jogo de tiro no Dreamcast, mas não lembro qual era. Era um dos melhores, mano. Talvez foi, porque era um dos melhores. Todo mundo que tinha um Dreamcast conhecia esse jogo aí, porque ele era muito bom mesmo. É tipo GTA San Andreas do Play 2, vamos dizer. Eu lembro, o Game Boy, acho que não lembro de muita gente jogar, não. Olha, o Game Boy, entrando na parte de lendas, eu tava procurando aqui, e eu vi uma lenda que... Acho que ele tinha uma câmera, se eu não me engano. Dava pra você tirar uma foto numa resolução bem, bem merda. E aí, quando você escolhia a opção RAM, apareciam umas fotos meio bizarras de... Crianças mortas? Pessoa... Não. A menos que o pai tenha matado a criança e quis tirar foto do Game Boy, aí tudo bem. Mas era tipo pessoas com a cara pintada e umas frases bizarras, sei lá. Ellie is real, né? Era essa. É, aparecia o Luigi no fim da foto. É. Cara, tinha uma lenda do Street Fighter que, acho que não sei, na fase não sei quem. Calcinha da Chun-Li, não? Não é lenda. Isso não é lenda, isso é verdade. É, exatamente, mas tem uma que o Dalsim conseguia subir numa árvore e tacar coco nos inimigos, sabe? Caraca! Tipo, isso quase muito em Santos, mas aqui... Não, é... Galera, mais lendas que vocês lembram? A lenda dessa paixão. Uma lenda que me perguntam muito, que inclusive é o nome do meu canal, é sobre a lenda... Meu Deus, passou um avião. Enough is enough! I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane! Passou um Carça no... Passou o kart do Luigi. Mas ó, sobre assoprar fitas que estraga o cartucho, pá, não sei o que lá. Falo muito, Guzang, assoprar funciona? Assoprar funciona por quê? Porque tira justamente a poeira, tira os resíduos que impede de funcionar. Porém... Estraga mesmo, tipo, mas estraga entre aspas, porque quando você assopra, meio que cospe um pouco, né? Sim, sai a saliva e... Só que, mano, não, é tipo pensar que a criança não pode sair na rua brincar que ela vai ficar doente, mano, tá ligado? É tipo esse pensamento, tipo, tem ela que... Ela não estraga, ela amadurece. É, mano, se a porra da fita não tá na caixa, se você não coleciona lacrada, de boa, mano, tipo, se você vai jogar, sopra, cara, tipo... Vai estragar por causa disso, tá ligado? A fita não vai parar de funcionar porque você assoprou demais ela. E se parar de funcionar também, é porque você baba pra caralho, você é um babão, não sabe assoprar a porra da fita. Exatamente, e tem gente que fala assim, ah, não, isso daí se deve ao fato que quando você tirava a fita pra poder assoprar, você colocava de novo e funcionava, porque de acordo com eles, era só tirar a fita e colocar de novo. Mas não funcionava isso. Não nunca funcionava. Se você falou isso, é porque você nunca jogou essa merda. Ó, o pau quebrado. Exatamente, nunca jogou nenhum jogo. Nunca que dava pra você tirar a fita, colocá-la de volta direto e ela funcionava. Precisava soprar antes. Acabou virando um certo costume, né? Você soprar a fita e colocar ela no... Você soprar o cartucho e colocar ela no console. Deu tilt, tá ligado? Exatamente. Eu lembro uma vez que... Isso não é lenda. Mas estavam jogando videogame, aí eu saí correndo, passei no fio e derrubei o videogame. Puta, isso não é lenda. Isso é uma triste história que já aconteceu com todo mundo, cara. Daí eu vou aparecer. Deus, eu agradeço. Agora adeus. Todos os videogames sem fio. Nossa. E pelo controle do PS3 que não tem fio. Obrigado, Deus. Exatamente. Hoje eu tava jogando no PS3, eu falei, caraca, que maravilha. Não tem fio. Quando a minha mãe comprou o PS3, eu ia jogar, ela sempre pedia, filho, posso passar? Eu falei, não, passa, não tem fio, passa. Pode correr, pode dançar, e já não sei, mas pode fazer o que você quiser aí, tipo. Aliás, pergunta rápida aqui, Guzang, qual que você acha que é o melhor joystick pra se jogar? Depende, mano, tem tanto joystick, mas por exemplo, pra jogar shooters, FPS, eu prefiro usar teclado e mouse, justamente por ser esse estilo. Mas, quando se trata de outros jogos, por exemplo, Resident Evil ou um Devil May Cry da vida, o controle é essencial, um jogo de luta nem se fala. Sobre os controles, eu gosto muito do controle do PS3. Por quê? Porque ele se pode carregar no USB do computador, e isso é um puta benefício em comparação ao do Xbox, né? Que o do Xbox é pilha ou bateria. Sim. Mas todo mundo fala que o do Xbox é melhor, por quê? Porque ele é maior, pode ser melhor é mesmo. É mais bonito, eu acho. Ser melhor mesmo, mas eu gosto do Play 3 justamente por ter vindo junto com o Play 1, Play 2 e Play 3. É o mesmo padrão, e é um padrão bom que você nasceu jogando, então... Sim. Nossa, pra mim, aprender a jogar no controle do Xbox, tipo, decorar qual que é o B e qual que é o A, tipo... Até hoje, ó, o A é o X, né, do Play. Sim. Querendo ou não, você vai pegar pela referência do PS3, né? Você nunca vai falar que aquele botão é aquele botão. Você sempre vai pegar a referência do PS3 ou do PS1, porque É verdade, é verdade. Você tá lá jogando com um amigo que não tem videogame, aí você aperta o A. Qual que é o A? É o X do Play. Aí ele sabe, tá ligado? Aí você fala o X, o cara vai lá e aperta o X do Xbox, que é o quadrado do Play, e todo mundo morre. Todos morrem, foda. Olha, o que eu mais gostava de jogar, eu mais gosto de jogar. Outro dia, inclusive, meu tio trouxe e eu fiquei jogando. É o do Super Nintendo. Era difícil, era complicado, era doía a mão. Mas eu gostava, não sei, me dá uma sensação boa de felicidade. Mas questão de conforto, eu concordo que seja o do PS3. Fico entre o PS3, o Nintendo e o teclado e mouse. Pra mim, eu acho melhor do PS3, porque engraçado, eu joguei o Xbox 360 por um tempo recentemente e eu achei o controle do Xbox bem bonito. Só que, e ele é maior tudo que o do PS3 e tudo mais. Tem os gatilhos bem melhor de exatamente. Tem os gatilhos puta grande, o do Play é meio que pequeno, aí você escorrega pequeno. O dedo. É, escorrega o dedo, porque ele passa o gatilho, né, tipo, exatamente. Eu achei, eu acho que o do PS3 é melhor, porque além de você poder carregar em todo lugar, tudo, já é um padrão já, que você tá acostumado a jogar. Ele é da família, cara. Ele é da família. É verdade. Ele é pequeno, ele é prático. Exemplo, o do SNES, né, do Super Nintendo. Hoje em dia eu acho ele pequeno. Porque pra mim ele era melhor quando eu jogava. Mas ele é, mano. O controle do Super Nintendo é puta pequeno mesmo. Você pega assim e você até fica meio estranho. Porque parece bem, bem infantil, porque ele é pequenininho. Sim. O do Mega Drive é bem melhor, porque ele é maior, ele é mais, redondo. Mais macho. Exatamente. Ele é um controle mais longo exatamente, do Super Nintendo. Exatamente, porque o Super Nintendo tem essa coisa de ser joguinho pra, né, tipo, mais pra criança e tudo mais. Então se ajusta ao tato delas. É. Desculpa se eu sou um merda. Os controles eram bem menores antigamente, de qualquer videogame. Aí chegou o 64, controle um monstro, né? E exatamente. E é um controle, assim, que se eu for parar pra pensar, ele é horrível. Ele funciona muito mais pra jogar Mario 64 e GoldenEye. É, né? GoldenEye mais ou menos, né? Porque... É, também, mais ou menos, né? É meio foda, né? Você tem que jogar com aquela opção que a mira vai sozinho. Porque se você for jogar com a mira solta, como se fosse um mouse... Sim. É foda, porque daí você tem que usar as direcionais e o analógico. Nossa, e é muito ruim, no... porque atrapalha. Acaba atrapalhando aquelas partes de pegar do controle, né? É, mas é divertido porque é diferente. Tem o gatilho atrás e tal, então... E é bem legal, assim, tipo, pra jogar jogo de corrida e tal, mas realmente é um controle que não vingou, mano. Tipo, sim. Não vingou, tá ligado? Um controle muito esquisito também era o do Dream Quest, ele era meio grandão também, assim. Ele era bom, era um bom controle. Bem grandão, mas é bom, ele é confortável, ele tem os analógicos mal macio, a posição dos controles é bom, tem aquele negócio no meio que você pode colocar um acessório, que é tipo um Tamagotchi. É legal. Um controle muito massa, mano, que eu adoro, que pouca gente conhece, é o do GameCube. É um controle muito legal. Ele é legal e é muito confortável, assim. Ele tem um visual meio infantil, que nem o Super Nintendo, é colorido e tal, mas ele é muito gostoso, assim. É meio gay falar gostoso, mas ele é um controle, assim, bem gostoso de se jogar. Ele camufla? Chegamos à parte de indicações, eu vou pedir pro Lequinho fazer essa indicação para esse podcast. Bom, o que eu vou indicar hoje, obviamente, é um jogo. E o jogo que eu vou indicar é um jogo relativamente novo, ele é um jogo indie, ele é um jogo que eu gosto muito, já como a gente tava falando de coisas sombrias e tralalá. Eu vou indicar Link, que é um jogo plataforma, inclusive jogue com controle, não jogue com teclado. E é sensacional, cara. Eu gosto muito desse jogo, ele tem um visual muito bom, ele tem uma jogabilidade legal e, cara, o jogo é sensacional. O clima dele, ele é muito bem ambientado e a arte dele é fantástica. A minha indicação é o novo, é o remake do Resident Evil 1, que é o Resident Evil 1 HD Remaster, que saiu pro Xbox 360, PS3, se eu não me engano, também, né? PS4. E computador. É, e eu fechei esses dias pra computador, muito legal, o jogo tá bem bonito, eles refizeram algumas coisas e é indispensável pra quem curte Resident Evil, é um jogo sensacional, sensacional mesmo. Esse jogo é show mesmo. Eu vou ser cuzão e recomendar um jogo que eu já recomendei, só que eu recomendei o 3 e agora eu vou recomendar o 1. Porque recentemente a gente, nos temas do nosso podcast, a gente falou sobre dublagem. E aí eu tava relembrando do Max Payne 1. Max Payne, eu joguei outro dia esse. Muito bom, sou fãzão. Max Payne do caralho. Sensacional. Pois é, e aí eu tava relembrando dele. E essa é a indicação que fica aí pro pessoal. Quem não jogou, se não jogou é um crime, né? Vai jogar. Se não jogou, você vai a merda. Exatamente, não merece estar ouvindo esse podcast, mas ele já ouviu inteiro, né? Então pode continuar. E ele é um game que, inclusive, a gente tava falando sobre lendas e partes sombrias dos games e tudo mais. É um jogo sombrio, realmente pesado. É, ele tem um peso e tem um roteiro, assim, sabe? Você fica impressionado. Ele tem referências à mitologia nórdica, ele tem, sabe, easter eggs o jogo inteiro. É muito irônico o jogo. Então, acho bem legal, quem não jogou ainda, jogue. Eu não preciso nem ficar falando muito. Simplesmente vá jogar Max Payne 1, dublado, que é foda pra caramba. Claro. Inclusive, no meu canal, o Zangueira, lá tem gameplay dele. Sim, acompanhe lá. Vou colocar bem o legal o jogo mesmo. Também do canal. Fãzão. Enfim, pessoal, chegamos ao final de mais um podcast de Banco de Cérebros. Esse foi rápido. A gente aqui bateu um papo sobre games e tudo mais aqui com o Buzang. Eu gostaria de agradecer a participação dele. É, parabéns pelo seu canal, cara, e valeu por ter aceitado participar aqui. Valeu, então. Muito obrigadão aí pelo convite. Já falando mais uma vez, valeu mesmo. Foi bem divertido, pessoal. Isso aí. A gente faz mais. Vou compartilhar aí com os inscritos também do Assopra Fitas. É nóis, mano. É nóis, cara. É, e gostaria de agradecer o Lequinho que é de casa, né? O rapaz, o easter egg aqui do BDC. Lequinho, valeu. Faz essa indicação do Pipe Bomb. É, se vocês, queridos, gostam de luta livre ou... É, luta livre, na verdade. Ou telecatch, ou wrestling. Wrestling, que a gente falou, inclusive. Tem um... É, no último podcast. Ou, não sei, talvez saia outro, mas... É, porque já tem... Esse daqui é gravado. Os podcasts. Os últimos podcasts, exatamente. Então... É, a gente tem um blog, eu, o Joker e mais um pessoal, chamado Pipe Bomb, e a gente fala sobre luta livre, fala sobre WWE, TNA, fala sobre indies. Então, se vocês gostarem, vão lá dar uma olhada, que vocês vão ser bem maltratados, mas... Valeu, Lequinho. Valeu, Guzang. É, acessem nossas redes sociais, facebook.com, twitter.com, youtube.com, instagram.com, todos/banco de cérebros. Tem os links aí no post nas redes sociais. Se você ainda não acessou o nosso site, é bancodecérebros.com.br, você vai achar os nossos outras edições podcast, se essa for a primeira que você está escutando. Eu agradeço mais uma vez a participação dos participantes. É isso. Grande abraço, pessoal, e até mais. Falou. Pinto! É o filho da mãe. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.